André Cedrinho, com o tal de Ibicoara. Você pode ficar por aí, fingindo amor só pra curtir, com a cara de quem só te ama. Mas um dia vai ser tarde pra querer voltar. Pode brigar e mentir, que o meu amor acaba aqui. Mas quando alguém fizer do jeitinho que você faz, vai lembrar de mim, mas não te quero nunca mais. Mas eu não vou chorar, nem implorar, por alguém que presta pra tomar o seu lugar. Eu aposto que cê vai quebrar a cara. Não gosto de avisar, mas se prepara, que a vida cobra conta e dá o troco nesses casos assim. Eu aposto que cê vai quebrar a cara, se fica por aí não desencalha. Castiga e aproveita que é só hoje pra pisar em mim. Juninho Santos, a voz que apaixona. Pode brigar e mentir, que o meu amor acaba aqui. Mas quando alguém fizer do jeitinho que você faz, vai lembrar de mim, mas não te quero nunca mais. Mas eu não vou chorar, nem implorar, por alguém que presta pra tomar o seu lugar. Eu aposto que cê vai quebrar a cara. Gosto de avisar, mas se prepara, que a vida cobra conta e dá o troco nesses casos assim. Eu aposto que cê vai quebrar a cara, se fica por aí não desencalha. Castiga e aproveita que é só hoje pra pisar. Que cê vai quebrar a cara, se fica por aí não desencalha. Castiga e aproveita que é só hoje pra pisar em mim. Castiga e aproveita que é só hoje pra pisar em mim.